Quer dizer que só quer isso do teu lado quando tiver nas gandaias? Quando tiver fazendo as coisas feias? Isso não pode fazer morada junto contigo, não? Que companheiro é esse que só quer a companhia quando tá na precisão? Por que não na felicidade também? Então não é companheiro, não. É escravo, é serviçal. Isso não é serviçal de ninguém. Isso é companheiro, amigo. Se trata assim os amigos da terra, não venha tratar Exu como os teus amigos, não. Quem não vai querer amizade contigo? Nem eu. Quem não tem religião é porque não precisa. É errado é dizer que todo mundo precisa de religião. Nem todo mundo precisa de religião. E quando eu falo religião, é de ensinamento espiritual. Então, quem se já tem um entendimento espiritual que não precisa de religião, então, esses já estão cuidados, não precisam cuidar. Uma vez que eu disse isso, uma filha minha me perguntou se o fim de tudo, a evolução de tudo, era não deixar, não existir mais religião. Todo mundo não acreditasse mais em nada. Mas quem diz que não acredita, acredita sim, mas não acredita da forma dos outros que estão dentro de um templo. É para preto, viva preto. É para preto. Louvado seja o Cristo. Para sempre seja louvado. Sarava preto, velho. Salve Oxalá nas alturas. Chorei, papabá. Saravão, os mestres, Oremi. Como eu estava. Me apoia aqui, né? Ajudindo. Pode deixar, viu? Tá preto, viva preto. É pra presença. Salve Nossa Senhora. Graças a Deus. Qual é o nome do senhor? Pai Benedito. O senhor é o Pai Benedito de Aruanda? Sou eu. Graças a Deus. Pai Benedito, qual é a diferença de ser um preto velho de Aruanda ou um Pai Benedito de Angola ou das Almas? É só para dizer qual é a falange que nós estamos trabalhando. Tu entende das falanges, não entende? Sim. Pronto. Porque todos são de Aruanda. E que não é lá nossa morada. Mas eu não sou de Angola, eu sou Cabinda. Sabe o que é Cabinda? É um país da África. Na verdade não é uma nação, não. Na verdade é um povo. É o povo Cabinda. Eu sou Cabinda. Sim, sim. Pai Benedito é preto, é Cabinda. Mora no Roseral, é Cabinda. Eu sou um preto Cabinda, chefe de Gonga. Que o povo fala é cabimba, é cabinda. Só que na gíria todo mundo reza alto, né? E canta do jeito que sabe. Né? Mas eu não me incomodo, não. Me incomodo com outras coisas. O que incomoda um preto velho? Primeiro, conversei. Tem muita coisa que incomoda preto velho. Mas na gíria eu conversei, se não está ouvindo o que preto está falando, não. Então preto não vem para trabalhar, vem para ouvir o fuxico. Fuxico para preto velho só presta para enfeitar a roupa. Conhece fuxico? De enfeitar roupa? Sim. Então pronto, é esse que presta, o outro não presta. Que quando alguém está fuxicando, está falando de alguém, da vida alheia. Qual que é a função do preto velho na Umbanda? Muitas, depende da linha. Mas as principais é cura e orientação, que o povo chama de conselho. Conselho nunca é bom, mas vou dar um para você. Não conte tudo o que me fala, nem espalhe tudo que vê. Isso é fuxico. Tem uma reza que diz assim: Pai Benedito já foi feiticeiro e hoje ele é filho de um Deus verdadeiro. É fato? Sim, mas eu fui e não deixei de ser feiticeiro. Mas antes eu era só feiticeiro, agora eu sou feiticeiro e filho de um Deus verdadeiro. Eu acredito que você sabe que feiticeiro não é quem faz o mal. Feiticeiro é quem sabe mexer com o feitiço. Se é bom, se é mal, aí depende, né? Claro. Então, o preto velho pode vir no que se chama virado na quimbanda? Sim. Pode. Tem muitos preto velho que bandeiro, mas não é todo preto velho que é que bandeiro. Eu sou também. O que é ser um preto velho que bandeiro? É saber dominar as linhas, as forças da quimbanda. E dominar, quando eu falo, é manusear. Ter e saber como é as forças, como são as forças e como elas trabalham. É isso, é ser quimbandeiro. Se alguém disser um preto velho quimbandeiro, ele pode muito bem dominar um demônio e fazer ele fazer o que ele quiser. O que é um demônio, meu filho? Pois é. E aí? Demônio é uma palavra que inventaram para meter medo em quem já conhece demônio de outras histórias. Quem conhece demônio de outros conversei. Mas eu posso dizer que demônio, do jeito que o povo entende, pode ser a maldade que está dentro de cada um. Então, se falar que eu domino demônio na quimbanda, pode dizer que eu domino o mal que mora dentro de cada um. Mas para isso eu primeiro tive que dominar o meu, né? Certo. Ainda na mesma conversa de dizer que quimbanda é o mal e a Umbanda é o bem. Quimbanda e Umbanda são dois cultos diferentes. Nenhum é melhor, nem outro é pior. Só que o povo que se diz que bandeiro se acha na liberdade de praticar o mal. E usa do que o povo entende como mal, como coisa que se pode se vender. Vender o mal. Pra que vender? Pra que comprar o que já se tem? Muita gente que pratica quimbanda acredita que existe sim uma magia que evita a lei do retorno. Se Se fosse assim, moço, todo mundo era que bandeira. Evitar de ilusão. O senhor acha que a pessoa se engana achando que vai ter um final feliz quando é contratado e faz maldade com a ajuda dos espíritos? Final feliz já é um erro, já é uma ilusão. Final feliz? Acho que já foi dito por aqui, né? Se felicidade não é um lugar nem uma coisa que se chega ou se segura. Felicidade é o que deve se sentir na busca de ser feliz. O povo se engana com muita facilidade. E eu acho engraçado que o povo se engana com o que é ruim, mas não acredita no, nas coisas que é boa. Quer mais um? Quer, meu filho? Eu até aí tá entupido, viu? O senhor acha que quem é culpado são os pais que educaram mal? Quem? Educaram quem mal? Aquele que acredita que vai se dar bem fazendo mal para os outros, junto dos espíritos? Primeiro que botar a culpa em alguém pelo erro do outro, é mais um erro. A culpa não está em quem ensinou, mas em quem pratica. Eu posso aprender o mal, mas eu, no meu entendimento, eu posso entender que não devo fazer. Poder e dever é duas coisas diferentes. Sim, senhor. Uma casa está melhor se ela tiver um preto velho quimbandeiro que uma outra que não tem? Não que precisa ter um preto velho que bandeira. Mas que é importante que se tem que se faça o bom uso desse que bandeiro que está presente. O que representaria fazer um bom uso da presença de um preto velho quimbandeiro no terreiro de Umbanda? O bom uso da magia de quimbanda está presente na forma que se usa as energias. Se usa as energias de quimbanda para se combater algo mais pesado, mais denso, aí isso é um bom uso. Não sei se o povo entende o que é pesado desse. Meu pai pode afirmar outra caixinha para o senhor, porque não estou conseguindo achar. Pode, meu filho. Uma casa que diz assim, aqui não é trabalhando com Exu, não. Aqui Exu não é aceito. Como é que é visto isso pela espiritualidade? Uma casa sem Exu não se faz nada. Como é que vai trabalhar com as forças? Se Exu não descarrega, se Exu não está trabalhando na casa. Isso aí, meu filho, é uma vontade de ser mais bem aceito pelo povo que não sabe o que é Exu de verdade. É querer jogar a maldade e as coisas ruins nas costas do Exu, como se Exu fosse responsável por isso. Não, de jeito nenhum. E quando eu digo que preto velho gosta de fuxica é que o povo fuxica, né? Eu tava vendo os outros caboclos vir, ninguém fuxicava. Agora o preto velho até o povo fica fuxicando, né? Ah, entendi. O Padre Benedito, o que o senhor gostaria de ver mais nos adeptos da Umbanda, os filhos de terreiro? Além da humildade? É. Primeiro que humildade já era uma boa pisada, um bom passo. Que depois da humildade muita coisa já se aprendia sem eu nem precisar dizer quais são os outros passos. É só humildade primeiro. Depois nós conversamos sobre as outras coisas. Claro. Se quem está ouvindo dizer assim, não, mas eu quero uma fórmula do sucesso na minha vida, a humildade não me leva a lugar nenhum. O senhor responderia o quê? Deus abençoe. Como é que quer alguma coisa se não se abaixa para pegar? Humildade é ter contato com a terra, né? Sim. E quem sabe onde pisa, sabe onde coloca a cabeça? Tem a cabeça no lugar. Não fica fantasiando coisa, inventando coisa que não precisa. Por que as pessoas inventam coisa que não precisa? Inventam. Falta de orientação. Mas não da orientação que é dada, a orientação que não é recebida. Que orientação nós dá, o filho é que não quer receber. Por que alguns justificam o caso de um ateu muitas vezes ter mais sucesso de gente que está... Passou 40 anos dentro de terreiro de Umbanda. Como é que pode isso? O que justificaria ele ter tido toda essa orientação e ainda ter menos sucesso que o ateu que não acredita em nada, não fala com os espíritos? Eu só vou procurar falar com os espíritos se eles tiverem algo para me dizer. Quem não tem religião é porque não precisa. É errado é dizer que todo mundo precisa de religião. Nem todo mundo precisa de religião. E quando eu falo religião, é de ensinamento espiritual. Então, quem se já tem um entendimento espiritual que não precisa de religião, então, esses já estão cuidados, não precisam cuidar. Uma vez que eu disse isso, uma filha minha me perguntou se o fim de tudo, a evolução de tudo, era não deixar, não existir mais religião. Todo mundo não acreditasse mais em nada. Mas quem diz que não acredita, acredita sim. Mas não acredita da forma dos outros que estão dentro de um templo. Acredita. Acredita sim. Mas não precisa ser um Deus desenhado. Ou um Deus que alguém disse que era desse jeito. Entender a cabeça dos outros é difícil. E também nem sempre é necessário entender a cabeça alheia. Não consegue entender a sua. O benzimento, quando é passado para alguém, tem um efeito real na vida da pessoa? Certo que tem, meu filho. Senão quem era benzido não trazia outro para se benzer também. Nem voltava e nem queria que ninguém voltasse. Certo. Em que entrasse. Qualquer um pode benzer? Não. Posso dizer que qualquer um pode benzer, mas não é em qualquer estado. Um derrubado não levanta outro. Tem que estar bem para deixar alguém bem. O senhor pode ensinar para a gente um benzimento? Hoje, aqui? É. Pronto. Contanto que o juízo acompanhe o gesto da mão. Porque fazer isso só por obrigação, porque passa na frente da igreja, é só uma mão que vai para cima, para baixo, para um lado e para o outro. Se o pensamento não acompanha, não vale. Esse benzimento, ele serve para quê? Para a pessoa se proteger do mal? Também, mas para se conectar com o bem. Se um irmão nosso está com, que a gente chama aqui na terra de olho gordo, perguntar para o senhor, primeiro, se existe, como que isso pega e se tem um benzimentinho para ele? Olho gordo é inveja. Inveja existe. E ela causa, sim, mal nas pessoas. Mas a inveja só causa mal no invejoso. Quem não tem inveja de ninguém, a inveja de outra pessoa não pega em si. E tem algum benzimento para isso? Para olho gordo? É. Tem benzimento, tem reza, tem banho, tem defumação. Mas tomar um banho para se livrar do olho gordo, da inveja, e continuar sendo invejoso e tendo olho gordo, não resolve muito tempo não, viu? Só ali, aí sai na rua e vê outro com alguma coisa que quer e que não tem, aí volta, aí vai ser rezado de novo. Fez muita coisa? Fez não. Tirar o espinho do pé e entrar descalço na mata é meio que nada. Isso pode se comparar às pessoas que estão sempre buscando a felicidade fora, nas cidades, nos amigos, nas religiões e nunca dentro de si? Vamos repetir o que já foi dito. Felicidade não é uma coisa nem um lugar. Não é um lugar onde se chega, nem é uma coisa que se segura. É um sentimento que se sente no caminhar à procura do mesmo. Dá para entender? Sim. Esse vazio que queremos preencher com lugares, pessoas e eventos, por que ele existe e como preenchê-lo verdadeiramente? Por que ele existe? Por que esse vazio existe dentro do ser humano, como preenchê-lo adequadamente? Existe o vazio por necessidade de crescimento. Só que o povo não consegue entender esse vazio como essa necessidade de crescimento, mas como a necessidade de algo ou de alguém, ou de algum lugar. Mas não chega em canto nenhum e nem pega nada. É como encher um alguidar que era para ser de areia, enche de vento. Só que vento é maneiro. Enche, mas vai embora ligeiro. A areia não, enche e fica lá, a não ser se alguém for lá e tirar. Então, esse negócio de preencher esse vasinho com o vento, com uma noite, com uma coisa, com um lugar, é igual encher de vento. Ali enche, mas esvazia ligeiro. Aí precisa estar sempre enchendo com o vento e nunca fica cheio de verdade. Quando a pessoa diz, eu quero ajuda, mas é melhor pedir para Exu, porque o preto velho vai mandar eu rezar. O que, que o senhor responde? Exu também reza. Mas preto velho, se o preto velho chegar e dizer, só que tem que rezar, é melhor procurar um padre, que ele vai dizer a mesma coisa. Dizer que se ajoelhar e rezar resolve as coisas, não resolve não, meu filho. Porque se eu mandar o povo rezar, o povo vai rezar o que já aprenderam, decoraram. E não vai mudar em nada. E já chegaram para me perguntar assim, meu pai, eu posso rezar para o senhor quando eu estiver em aflição? Pode, deve. Aí rezaram e voltaram. Meu pai, a aflição não passou. Mas não rezou? Rezei sim, o Pai Nosso, Ave Maria. Ah, então não rezou não. Só disse algo que foi ensinado, decorado. Rezar para mim é conversar. Conversa comigo, que eu estou escutando. Se chamar por mim e rezar, eu vou acolher e vou atender. Nós pedimos para rezar o rosário, o terço, para Santa Zalma. Não é penitência. É o jeito que nós usamos para o povo se aquietar no juízo e entender o que está passando consigo mesmo. E depois é que vai ter o próprio entendimento do que deve fazer para resolver o que está passando. Muitas vezes o que falta para o povo é se aquietar dois tempinhos. Aquietar o juiz dois tempinhos. O tempo de um rosário. Mas o povo não quer se aquietar. Se alguém ouviu as instruções do vô e criticar, dizendo assim, porque ele não ensina uma forma de ser religado com Deus pelos princípios da Umbanda, no lugar de ficar falando o que o padre fala na Igreja Católica? Não tem como ensinar a rezar, meu filho. Sabe por quê? Porque cada um é um. Se eu explicar para vós, não vai valer para os outros. Vai valer para vós. Então, se vós quiser uma reza para eu lhe ajudar, fica só eu e vós. Aí eu lhe ensino a reza para vós. Não vai valer para os outros. Se meu filho ensinar para os outros, vai ser mais um Pai Nosso que vão decorar. Não vai valer. Quando alguém chega para se consultar com o preto velho, como é que o senhor sabe da vida da pessoa? Ela chegou ali na frente do senhor agora. Se permitiu, sei. Certo. Eu sei de tanta coisa que eu podia te dizer agora. Certo. Mas o que é que tu ia fazer com o que eu te disse? Se o que eu já sei é só o que tu sabe. Dizer o problema para quem já está sofrendo com ele não adianta muita coisa. Posso dizer como resolver. Ajudar a arrumar um jeito que eu não vou dar na tua mão. Nós dois conversamos e nós arrumamos um. Por isso que é de cada um para cada um. Não adianta dizer. Meu filho, pega um papel e escrevi. A reza que eu vou dizer é que depois dessa reza tudo vai dar certo na tua vida. Mentira! Quem faz isso faz de muita má fé. É enganação. Não existe um jeito único de vencer, não. Existe um jeito para cada pessoa e diante de cada batalha. Ora, mas tá. Veja só, se eu vim aí ter de dizer uma reza milagrosa, eu não preciso mais voltar em terra. Já resolvi o problema da humanidade. Espalha a reza para todo mundo, todo mundo certo. Acredita-se que uma vez sacralizado um objeto, ele tem um valor espiritual. É fato? Sim, é verdade. Então, se alguém trouxesse, por exemplo, uma vassoura para o senhor cruzar, varrendo a casa, não estaria também varrendo tudo que tem de negativo nela? Se essa vassoura estiver dentro do entendimento da gira minha e sua, vai lá que servia. Mas pode ser um pedaço de pano. Eu posso benzer até seus pés e mandar a voz andar no meio da sua morada todinha. Serve do mesmo jeito. Só que nós fazemos dos elementos que o povo já conhece. E quando o povo não conhece, nós apresenta outros. Uma erva, um bate-folha, uma cachimbada, uma defumação. Tudo tem que andar junto com o pensamento. O gesto sem o pensamento é só uma perda de tempo. Pode acender vela para Exu dentro de casa? Pode. Pode sim, quem foi disse que não. Quer dizer que só quer Exu do teu lado quando estiver nas gandaias? Quando estiver fazendo as coisas feias? Exu não pode fazer morada junto contigo, não? Que companheiro é esse que só quer a companhia quando está na precisão? Por que não na felicidade também? Então não é companheiro, não. É escravo, é serviçal. E Exu não é serviçal de ninguém. Exu é companheiro, amigo. Se trata assim os amigos da terra, não venha tratar Exu como os teus amigos, não. Que ele não vai querer amizade contigo. Nem eu. Há pessoas que temem, alegando que porque o Exu caminha na escuridão, quando ele vem para dentro da tua casa pela tua vela acesa, ele traz uma sujeira que lá existe e os espíritos trevosos. Esclarece para as pessoas que assim pensam, por gentileza. Se Exu caminha na escuridão, porque ele é a própria luz e a escuridão não afeta ele. Se ele tem a permissão de caminhar na escuridão, é porque ele não se afeta com ela. Se eu botar tu na escuridão, tu volta mais escuro do que lá, porque tu não é Exu. Tu não tem a força e a sabedoria do Exu. Mas o Exu tem. Às vezes ele quer ensinar o povo, mas o povo não quer aprender. Quer dizer só que Exu anda na escuridão. Quando Exu chega em terra, e ele pergunta, Exu é Mojubá? Exu é bem-vindo? Exu tem o respeito do povo? E o povo responde, é Mojubá Exu? Exu é bem-vindo, Exu tem nosso respeito. Então está dizendo, pode entrar Exu e trabalhar do jeito que tu sabe. Confia no Exu. O povo quer usar o Exu como algo ruim, porque é na sombra. O bom é aquele que consegue andar na sombra sem se contaminar com ela. Por isso que Exu é bom. Maior pensamento do povo. Seria uma forma de preconceito do religioso com a própria religião atribuir ao Exu uma incapacidade ou uma incapacidade de deixar um ambiente ali favorável para a saúde, para o equilíbrio mental? Burrice! Falta de orientação! Podia chamar até de doença. Bote no bazé, meu filho. Olha, para nós trabalhar, primeiro o Exu tem que vir. Para deixar tudo pronto e certo, descarregado, para nós trabalhar. Aí quer botar Exu de banda, quem mais trabalha? Conhece Exu. Quem conhece Exu vira camarada e nunca mais quer sair de perto dele. Tem coisa que Exu sabe que preto velho não sabe. Mas tudo que preto velho sabe, Exu sabe. Que Exu ele pode ser o próprio vento. que traz o pedido dos filhos para nós, preto velho. Como trabalhar sem Exu? Não tem como trabalhar sem Exu. E às vezes, veja, Exu é tão sábio que respeita até a limitação do entendimento do povo, e Exu se mostra como preto velho, porque o povo não quer aceitar ele como ele é. E assim descarrega tudo, se mostrando como um preto velho. Aí a casa que diz que não trabalha com Exu, está sendo enganada duas vezes. Posso muito bem ser um Exu agora, falando com meus filhos como um preto velho que eu sou. Só que Exu aqui nessa casa pode vir do jeito que ele é. Porque o povo sabe o que Exu faz e o que Exu é. Nem sabe tanto. Mas o fato de procurar saber já é uma grande valia. Certo. O senhor ensina que Exu, ele sabe equilibrar as energias do ambiente para que aquilo, para que aquela ambientação seja de saúde, equilíbrio, tanto psicológico quanto emocional. Não é por causa que tu acendeu uma vela agora que ele ficou doido, não sabe mais o que faz, tudo que aprendeu em tanto tempo de formação não valeu nada. Quem o Exu? É, não é porque o pessoal tem medo de acender vela dentro de casa, né? Então esse medo não tem razão de ser. Não. Agora sim, Exu é melindroso. Exu quer as coisas certas. E se chama Exu pra qualquer besteira, ele faz o inverso do que tu pediu. Exu também prega peça. Exu engana. Como eu já falei, podia ser um Exu agora, enganando vocês. Sim. Exu causa briga. Sabia, meu povo, que Exu causa briga? Mas por uma razão muito certa. Mas, se quiser saber essa razão, pergunte a Exu. De dúvida, eu quero dizer. Tinha um Itam, que é uma história do Candomblé. Eu pedi até o senhor ensinar pra gente o contexto dessa história. Dois irmãos que não se separavam nunca, que eram muito amigos. Aí Exu passou pela vila e falou assim, eles são perfeitos. Exu falou, humano perfeito, vamos ver. Aí um colocou um para trabalhar do lado do milharal, o outro do outro. Daí Exu passou no meio com um chapéu que a metade era... aquela cor que era? Preto e vermelho. Daí eles conversando mais tarde, ah, você viu o homem que passou lá de chapéu vermelho? Aí o irmão falou, não, o chapéu era preto. E os dois tinham certeza do chapéu. E aí se brigaram e acabaram se até se matando desse jeito. O que a gente pode aprender dessa história? Essa história está mal contada. Pois é. É porque... Não se mataram. É um amador, né, pai? Não se mataram. Uhum. Quando Exu causou essa briga... Sim. E essa história contada, não é porque aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes, ainda acontece, mas de forma diferente. Exu causou a briga só para mostrar que não adianta um querer botar o seu certo na frente do outro, onde os dois estão certos, dentro do ponto que viu. Os dois estavam certos. Quem viu do lado que era preto, ele estava certo que era preto. Quem viu do lado que era vermelho, estava certo que era vermelho. Errado foi os dois querer um, querer provar para o outro que estava certo. Antes deles se matarem, Exu apareceu e mostrou para ele. Está aqui o chapéu. Os dois estavam certos. Ah, não se mataram. Não. Então o Exu é melindroso, mas tem limite. Não existe limite para Exu. Mas o limite no sentido dele, não quer o mal do outro. Esse é o limite dele. Ele faz para ensinar. Não precisa botar Exu dentro de uma caixa de mal e bem. Exu está acima de tudo isso. De qualquer entendimento que qualquer ser vivente da terra do encanto tenha sobre bem e mal. Exu está muito acima disso. Então não dá para dizer que Exu é bom nem que Exu é mal. Só dá para dizer que Exu é Exu. Pronto, Exu tem fim em si mesmo. Exu se basta. Só que o povo da terra não consegue entender isso e quer logo dizer que ele é ruim. Como é que alguém que não tem limite pode ser bom? Primeiro entender o que é bom na tua cabeça. E Exu não precisa ser bom para tu. Exu só precisa ser Exu e pronto. E assim sempre foi e assim sempre vai ser. Pode dizer que Exu é isso, aquilo, outro, ele só vai gargalhar da cara de vocês, querendo determinar o que é Exu. Exu não se determina, ele não precisa de limite. Tudo que se determina, se limita. Tudo que se limita, não tem mais caminho, parou. E Exu é o próprio caminho, Exu não para. Exu dá um tempo. Só para te ouvir. E se que tu falou ofende alguém, ele vai lá no ouvido de alguém e diz, ó, ele estava falando mal de tu. Vai causar briga? Vai. Mas e depois da briga? O que é que acontece? Vai existir uma briga eterna? Não, sim. Não porque os corpos cansam, mas Exu não. Certo. O povo da terra não consegue entender que os mistérios são maiores do que a compreensão deles. Por isso que diz que Exu não presta. Só porque não consegue entender Exu. E Exu não precisa que vocês entendam ele, não. Exu só precisa ser o que ele é. E pronto. Acabou-se a conversa. Exu foi embora. Tem paciência para querer escutar a conversa própria. O Exu, ele obedece a lei acima do amor que ele sente pelo médium? Quer ver Exu chorar? Ele tem que executar a lei em quem ele tem apreço. Exu pode ter apreço, mas ele é tão certo no que faz que o apreço que ele tem nunca se sobrepõe à lei. O que é justo sempre é mal visto pelo injusto. Por isso que Exu é botado como o bicho de chifre ruim. Certo. Quando o Espírito se apresenta e diz, eu fiz mesmo, eu estraguei com o relacionamento dela, fiz ela ficar viciada no sexo e meu nome é Maria Mulambo. Pombogira se ocupa com isso? Tem muita gente precisando de Pombogira, menino. Para ela se ocupar nessas besteiras banal. Talvez seja um rabo de encruza, seja um quiumba, se fazendo. Como a gente tem mais o que fazer, tem muita gente para cuidar, para guardar. Dá tempo de fazer fuzuê, arerê na vida dos outros, não. O povo tem um entendimento muito torto, muito avançado do que é Exu, do que é Pombagira. Como a gente faz para ter o discernimento de que o espírito que está ali, que a gente não enxerga, é quem está dizendo que é? Primeiro que cada um é dotado de inteligência. Se eu disser assim, eu sou o Exu e estou mandando tu comer brasa acesa, uma entidade de luz não vai pedir para tu fazer isso. Então já entende, ali no Exu. Ou é o cavalo que está transvariando de tanta cachaça, ou então é um bicho qualquer que não é Exu, ou que não é entidade nenhuma. É um bicho que está por aí zanzando e perturbando o juiz ali. Isso sim é ausência de Exu. Quando se fala em ausência de Exu, uma pessoa que passou 40 anos na Umbanda, fumando charuto, cigarro, bebendo, recebeu a resposta do médico que está com câncer no pulmão, cirrose, aí chega para a entidade e diz: eu fiz tudo isso por vocês. Se o senhor é o espírito que recebe essa bronca do encarnado no desdobramento, e ele fala assim na cara do senhor: eu achei que vocês iam me proteger, porque eu fiz tudo dentro, eu não fumo lá fora, eu só fumei e estou tendo tudo que eu estou tendo por causa da religião. E o médico falou que eu tenho pouco dia de vida. Não tenho mais fé. Acordando amanhã cedo, vou quebrar tudo no terreiro. Acabou. O senhor fala o que é para ele? É um preço. Quem prega que fazer o bem para desencarnar, ou ainda em vida, ter tudo o que quer, saúde, vida extensa, está zombando das verdades divinas. Os disso aqui pode aumentar ou diminuir a vida na Terra. E a doença já é do corpo. Isso aqui às vezes agrava. Mas não é toda vez não, viu, moço? Aham. Até porque nisso nós descarrega. Tem muita gente que morre de doença que nunca se entende sem nunca ter botado um cachimbo na boca. Tem gente que não bebe, não fuma e perde a vida de repente ou tira a própria vida. Então não bote culpa em algo que nem consciência tem. Isso aí é invenção para dizer que isso é bom, isso é ruim, isso faz bem, isso faz mal. Posso dizer que nós podíamos sim trabalhar sem fumar cachimbo. Podia. Mas aí o mal que nós tira do povo vai para onde? Fica no cavalo? Teve um moço aí, irmão de santo do cavalo, que desencarnou com doença feia, mas nunca bebeu nem nunca fumou, mas era médico de um centro espírita. As entidades que ele recebia também não faziam uso, mas morreu de doença feia. Explica isso. Quem me explica? Julgar uma exceção e mostrar que é regra é muito errado, viu? Eu fumei cachimbo a minha vida toda e desencarnei com 9,2 de vida. Isso debaixo de escravidão, de sofrimento. Aí vem dizer que meu cachimbo vai matar, meu cachimbo cura, meu filho. Quem não gosta de cachimbo não fuma. Eu como gosto, eu fumo. E cada um decide o que faz. Isso aqui, ó, narigol também mata em excesso. Beber um copo d'água mata a sede. Mas mergulhar num rumo d'água sem saber nadar também mata. Vamos pesar e medir as coisas, inclusive as palavras. Pode existir, então, médiuns que estão enganados no que se refere à quantia durante os trabalhos da gira e tem tanta fé no espírito que, às vezes, podia ter fumado um, mas ele fumou dois. Aí o espírito ficou quieto, já viu, ele sabe que ele está passando o limite. Aí foi indo assim 40 anos, é lógico que aquele excesso causou o que o excesso causa. Existe isso? Sim. Certo. Mas vai de corpo a corpo. Tá. Tem médio de Umbanda. E nesta casa vai ter um filho que vai chegar já com problema de beber cachaça e não vai querer trabalhar com cachaça. Nós vamos fazer o que? Obrigar? Não, nós vamos dar um jeito. Mas esse trabalho é muito grande, que não dá para ter com tudinho. Com esse um dá, com a ajuda de toda a corrente. Mas então, Benedito, só pode trabalhar, só pode fazer o bem com cachimbo? Não, tem outras formas de aprender e de se ensinar. Mas aqui é assim, é o certo único? Não, pode ir em qualquer outro canto que também dá certo. Mas aqui é assim, se não gostou daqui, tem outros cantos. E sinta à vontade para procurar outros cantos. Se quiser, eu posso até indicar. O senhor disse que vai chegar uma pessoa. Como que o senhor sabe o futuro? Da minha casa? Nós não sabemos, nós ajeitamos. Quando nós diz o que acontece, que vai acontecer com si, não é adivinhação, não. É as pedrinhas que nós estamos colocando para o dito ensinamento de cada um. Nós não adivinhamos o que vai ser, porque nós não adivinhamos a vontade dos filhos. Eu posso dizer que esse moço vai morrer dobrando a esquina. Aí o que é que ele faz? Ele não dobra a esquina. Aí ele não morre. Aí eu menti. O que nós ensina tem fundamento e pode mudar a vida. Mas as escolhas de cada um mudam mais do que o que nós ensina. Certo. Na colocação Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. O que a gente deve compreender com isso? Preparar o fundamento é preparar o banho, preparar a defumação. Mas também prepara o médio para receber o banho e para receber a defumação. Então, o fundamento é preciso preparar para que aconteça. Prepara o feito e prepara quem vai receber. Senão, não acontece. É legítimo um médium querer saber das vidas passadas? Não é sua vida. Se quer saber, saiba. Mas antes de saber, procure saber o que isso vai valer na tua vida hoje. O que é que isso vai te acrescentar? Vai trazer sofrimento? Não já está sofrendo, quer mais por quê? Vai trazer dor? Eu não quero dor para tu. Eu vou dizer o que tu fez para te trazer mais dor. Já basta a dor que todo já passa, meu filho. Cultivar a dor, aí a dor cresce. Floresce, aí nasce fruto de dor. E nasce outra árvore de dor. E vão espalhar a dor? Não acho que é interessante espalhar a dor, não, viu? Mas e se a pessoa tem o pressentimento que ela foi alguém grande na vida passada? O senhor não acha que justifica ela querer saber? Querer e precisar é diferente, meu filho. Sim. Muitos são curiosos, mas poucos têm necessidade de saber. Curiosidade, meu filho. Certo. Se eu for atender a curiosidade de todos os filhos, não tem cabeça que vai caber tudo que eu sei. Não tem cabeça da terra? Não. Saber de tudo todos querem. Mas saber o que fazer com o que sabe, poucos vão saber. Olha lá, se não for nenhum. O Pai Benedito, é legítimo querer saber quem são meus guias? Para um filho de Umbanda. Sim. Mas qual vai ser a necessidade? Querer e poder. Dever é necessário. Tu precisa saber quem é teu preto velho? Não, senhor. Hoje tu sabe quem é? Sim. Porque tu teve a necessidade de saber. Sabe quem é teu vaqueiro? É, sim. Não precisou ainda? Claro. Muito bem. Quando a pessoa, então, ela quer procurar a religião para ganhar a salvação, ou para ganhar a amizade de uma entidade para estar bem depois que desencarnar, é legítimo? Para entrar é. Mas para ficar não. Entra querendo uma coisa, quando descobre que é para além daquilo que queria, aí fica. Aí aprende que aquilo que queria não precisa mais nem se lembrar. Já conseguiu outras coisas que teve muito mais valia do que aquela primeira vontade. Às vezes a vontade de saber quem é seu guia. Às vezes é uma vontade de se curar de uma doença. Às vezes é a vontade de fazer mal a alguém. Eu já fiz isso. De um filho chegar para mim e dizer, olha, eu quero lascar com a vida do fulano. Eu disse assim, meu filho, pois vamos lascar com a vida dele. Venha 7 giras na minha casa. Na quinta gira ele já estava pedindo que ajudasse o outro. Porque aí entendeu. Quem quer pegar o bicho, não manda o bicho ir embora, né? Deixa ele ficar. De saber que aqui tem água e comida. Só que nós dá água e dá comida, não só pelo sentido do corpo. Pelo sentido da mente. Saber o que é que isso vai alimentar para além do corpo? Então, venha que eu vou fazer essa maldade que tu tá pedindo. Lá está com o dedo cruzado atrás das costas. Nós pegamos na vontade, meu filho. Mas na conquista é pelo amor, pelo sentir bem. Já viu quem tá bem querer mal de alguém? Não, senhor. Então, pronto. Então quem vem pedir o mal para alguém é porque não está bem. Então eu vou curar o que está fazendo mal. Aí depois de curar não vai querer mais fazer maldade. O senhor pode explicar para quem não entendeu a analogia do dedo cruzado nas costas? Sim. É, o que quer dizer isso? Desvaleu o que eu estou dizendo agora. Então no exemplo, como que o senhor usou isso? Que aconteceu? Eu disse que ia fazer o mal. Certo. Ah, entendi. Mas ao mesmo tempo estava dizendo. Ah, certo. Entendi agora. Por isso que o importante do dizer assim seja, não seja só porque está ouvindo falar e diz assim seja, porque vê todo mundo dizendo. Tem que ser um assim seja de verdade. Preto vai embora de fuxico porque está dizendo que está conversando no ouvido um do outro. Uhum. Aí eu digo, vou levantar meu cavalo aí, tá? Assim seja, meu pai. Não adianta. Prestar atenção no que nós estamos dizendo. Se gostar de ver alguém saracuteando no meio do terreiro, dançando, pulando, cantando reza, tem outro lugar para isso. Não é no terreiro, não. Mas que também é bom, né? Meus caboclo baiá. Isso é só uma forma que nós usamos o povo ficar para atrair. Depois é que as outras coisas vão chegando devagar. Se eu disser tudo de uma vez, o povo sai correndo, meu filho. Se eu disser que tem que limpar o terreiro, eles vão se embora no mesmo dia. Se eu disser que tem que cuidar do meu cachimbo, eles vão entender o quê? Ah, estão querendo um serviçal. Primeiro nós ajeitamos o povo, aí o povo fica. E depois não limpa meu cachimbo porque eu mandei, mas porque gosta de mim e sabe do valor que meu cachimbo tem. Então nós não manda, nós ensina a gostar, a fazer. Sim, senhor, graças a Deus. Quando chegou essa informação para o senhor, por que o senhor aceitou trazer o vosso conhecimento e a vossa sabedoria no diálogo com os espíritos? Converso com o senhor? Sim. Já parou para pensar, menino? Que isso tudo pode nem ser para essas coisas que tu faz, viu? Sim. Tem um sentido muito maior, que muitas das coisas que tu faz é mais para os curiosos do que mesmo para quem quer saber do que nós temos a dizer. E o povo que precisa de ouvir o que nós temos a falar, vai se escanchando tu para vir ouvir também. Vai o quê? Se escante, se acompanha. O senhor fala espíritos? Sim? Sim, claro, claro. Tu é cheio, moço. É o... Tu é cheio de companhia. De companhia. Sim. Dos bons e dos ruins. Posso dizer que de ruim é muito mais, viu? Sim, graças a Deus. Só que devido aos bons, eles não te afetam. Mas deixa entender que vai ganhar alguma coisa, que o entendimento deles é uma, mas quando chega na hora é outra. Mas que também o que tu faz, chega para outra gente, né? Sim. Que se é permitido fazer, porque tem valia. Mas respeito também as entidades que não quer. Seu Penavê tinha muito a dizer, mas ele não quer. Ai. Não te respeito. Mas ele sabe muito bem que o que eu disser condiz com o que ele pensa. Sim. Ele só não gosta de ser visto muito. Claro, sim. Isso é uma coisa de caçador, meu filho. Caçador vê, mas não quer ser visto. Certo. Claro que sim. Só de ter aberto e dado a licença, né, pra gente fazer aqui esse trabalho na sua Macaia, já é de uma valia inestimável. E eu agradeço por isso, viu? Agradeça não, meu filho. Peça ajuda para continuar. Peço ajuda para continuar, então. Quem vai agradecer é quem vai se valer do que nós estamos conversando, né? Sim, senhor. Mas que também agradecer é bom. É o exercício da fé, né, meus filhos? Sim. É. Pedir e agradecer. Graças a Deus. A gente está chegando perto dos minutos finais. Antes de pedir a vossa mensagem final, vou pedir para o senhor pensar numa coisa e depois me responder por gentileza. Se é o caso... E o convido, né, para a gente fazer um segundo momento de estudo com o senhor mesmo. E se não for, tiver outra entidade, né, assim, já coordenada no astral para fazer o trabalho, deixamos para uma outra oportunidade. Mas que o senhor pense a respeito disso e depois o senhor me responda, tá? Qual é a vossa mensagem final, por gentileza? Final de hoje? Isso. Final, para mim, não existe. Muito obrigado. Olha, meu filho. Humildade, né? Humildade é necessária para aprender e para aceitar muitas vezes o que é dado sem ter pedido. E aprendizado só vale para quem quer. O bom aprendizado. Tem um aprendizado doloroso, que mesmo assim não quer. Ninguém pede de mim. Mas passa, sem querer, por necessidade. Mas não é fazer da dor um meio de vida. Fazer da dor uma forma de conseguir se sentir vivo. Porque se for só dor, ninguém vai conseguir fazer nada. Né? A dor serve só para cada um entender o valor da ausência da dor. E nisso tudo está montado em cima da humildade. Cada linha que for perguntar isso, vai dizer de uma forma diferente, porque cada um tem um entendimento diferente, mas calçado na mesma ideia. Não só de humildade, né? Humildade é só a primeira pedra. Mas num entendimento mais grande, mais espalhado, do que ser de Umbanda, do que ser gente, significa. E, mais uma vez, a felicidade não é um lugar nem uma coisa, mas é um caminho na busca da mesma. Não é? Graças a Deus. Vou lhe fazer uma pergunta. Pois não. Por que tu fica mexendo nesse escrito quando está conversando com nós? Ah, também às vezes eu tenho uma intuição de abrir uma determinada página para me ajudar a compreender o vosso conhecimento. Então, é mais uma ferramenta para mim do que propriamente para o diálogo. Porque eu também gosto muito de aprender com vocês. Não faço isso só para os outros. Né? Buscar ali, aproveitar e adquirir esse conhecimento enquanto na caminhada convosco. Aqui na mão tem o Evangelho segundo o Espiritismo. É como se fosse uma Bíblia? É como se fosse uma parte da Bíblia, o Evangelho, o Novo Testamento. Depois de João? Ah, da parte que Jesus anda na Terra. Mas não é o João o evangelista? Sim. E por que chama Evangelho depois de Cristo? Sabe dizer? Porque foi escrito depois que ele veio à Terra? Mas Evangelho, o que é? Ah, é o apanhado das lições de Cristo, não é? Tá vendo como é bom fazer pergunta difícil para os outros? Graças a Deus. É prosa, meu filho. Graças. É uma pergunta que eu sei te responder. Sim. Mas eu prefiro deixar tu ir buscar. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Se o senhor estivesse no meu lugar, que pergunta faria, conhecendo todo o conhecimento que o senhor tem e quão especialista é em determinadas áreas que eu não conheço? Se o senhor estivesse no meu lugar, sabendo isso a respeito do senhor, que o senhor sabe, que pergunta faria a si próprio para que nós pudéssemos escolher o máximo de tudo que o senhor é? Meu filho, eu não ia perguntar nada não, eu ia me saravar. Porque se eu estou aí e eu estou aqui, eu só ia entender que nós comemos da mesma comida e bebemos da mesma água e nós se saravamos, né? Sim. A pergunta que eu ia fazer era saravar? E eu mesmo ia responder, saravá. Graças a Deus. Então, se falar que eu domino demônio na quibanda, pode dizer que eu domino o mal que mora dentro de cada um.